fogo está vivo e o poder está dentro de você. Sim. Todos que não querem ver seu bem, não dê motivo.